ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, produção Marcos Leite, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, hoje é segunda-feira, dia 24 de fevereiro, está entrando no ar o seu Tema Livre e hoje nós vamos tratar de um assunto que tem tanto tempo, que tem marchinhas antigas de carnaval que já diziam lá, tá d'água na cabeça, lá vai Maria, você vê como é que é velho isso, né? Que é, também tem outro samba que diz, de dia, Rio de Janeiro, cidade que me seduz, de dia falta água, de noite falta luz. Né? Então isso é muito antigo, do tempo do Abirian. E nós estamos aqui para tratar exatamente da falta d'água nesse verão forte, o mês de janeiro, que teve uma estiagem inesperada, né? Normalmente janeiro e fevereiro são meses de muita chuva, março também. Aliás, os mais alarmistas preveem para o mês que vem a toda a água que não caiu no começo do ano, que se confirmar, nós vamos ter que comprar aquele equipamento de mergulho para poder andar na rua, porque vai ficar difícil. Bom, nós vamos tratar desse assunto aqui no programa de hoje com o Leonardo Ferraro. Ele é advogado e é da Comissão de Direito Ambiental da Seccional da OAB na Barra da Tijuca, e que é um dos locais do Rio de Janeiro que mais padecem ali na Zona Oeste de maneira geral, mas a Barra da Tijuca especialmente também padece com essa questão de falta d'água. Por telefone nós temos o diretor do Conselho Comunitário da região oceânica de Niterói, o Alexandre Braga, a quem eu dou bom dia e peço para que ele diga: Alexandre, abrindo a torneira aí agora, tem água em casa? Bom dia. Bom dia, Golo. Bom dia a todos vocês. Aqui na nossa região de oceânica de Niterói, andou faltando água. A situação da estiagem afetou, apesar da nossa água não vir do mesmo sistema que vai a água da região metropolitana do Rio de Janeiro. Uhum. A nossa água vem do sistema Imunana Laranjal. Não é tão dramática a situação do Imunana Laranjal quanto a situação do Guandu, que está realmente no limite. É, porque também é muito mais gente, né, Alexandre? Agora, de qualquer maneira, a estiagem, essa falta de chuva não era esperada. Isso comprometeu de alguma forma, não tanto o consumo, mas o abastecimento mesmo? Perfeito. Eu acho que essa variação climática que nós vamos começar a enfrentar cada vez mais, com mais velocidade, essas diferenças de muita chuva, muito tempo seco, vai nos afetar. E levanta para a gente, para todos nós da sociedade, essa grande questão. Não pode ser só uma solução de governo. Nós, como sociedade, temos que nos unir, nos conversar. Isso que você está fazendo é extremamente importante. É verdade, é. Aliás, eu vou até puxar uma participação do Leonardo, porque ele é da Comissão de Direito Ambiental e essa questão do direito ambiental está muito, como você acabou de enfatizar, está estreitamente, visceralmente ligada à questão do abastecimento de água. E não apenas do abastecimento de água potável para consumo humano, essa coisa, mas da água em geral, né? As pessoas costumam dizer, não, o aquecimento do planeta vai provocar degelo na calota polar, vai assobrar água, mas nego não conta que aquela água é água salgada, aquilo não é água potável, né? Bom dia, Leonardo. Bom dia a todos. Como já disse o Alexandre, essa questão não basta você imputar somente aos governos. Primeiro, nós temos que contar com a sorte da chuva e a população tem que ter a consciência de não desperdiçar a água. Porque a água, como diz a lei, né, ela é um bem de domínio público, tem valor econômico e é finito. É um bem finito. É um antigamente bem finito, as pessoas, até bem recentemente, achavam que a água era infinita. Sim, né? Achava que a água, não, vai chover, vai, né, vai retornar, o ciclo da água que a gente aprende lá na primeira série, né, o ciclo da água vai retornar, só que hoje em dia existem empecilhos aí entre o retorno da água, né, da evaporação para novas chuvas. Então, o desperdício é muito grande de água. Então, semana passada eu vi, não foi aqui do Rio, mas foi uma declaração que, lá da Sabesp, que era de 34% desperdício. E aí o presidente da companhia disse que era de apenas 25%. Então, apenas um quarto da água. Que não era um terço, era um quarto. Era um quarto. Então, um quarto da água que, né, se produz, se coloca à disposição, ela se perde em vazamentos, em desperdício, antes de chegar até, né, o destinatário final. Significa que em cada 4 litros, um vai por terra. Exatamente, né? Um fica no meio do caminho. E outra coisa, que isso eu gostaria até que vocês dois entrassem nessa questão, porque já que o Alexandre destacou, ressaltou a importância desse tipo de programa como Tema Livre, levantar essa bola, é que há um aspecto cultural muito forte. Primeiro, as pessoas tendem a atribuir ao governo ou ao Estado toda a responsabilidade sobre tudo o que acontece de bom e de ruim. Segundo, espera-se sempre que o governo providencie água em quantidade suficiente para você, inclusive com a mangueira, varrer a sua calçada na frente de casa, você não só regar as plantas do jardim durante 40 minutos, mas também lavar o seu carro com a água ligada, a torneira ligada, jogando água no chão e você passando o sabão no carro. Quer dizer, esse tipo de... Como é que a gente pode fazer uma mudança de comportamento, porque isso é uma mudança estrutural, que atinja já essa geração? Será que a gente vai ter que fazer... a Prefeitura do Rio acha que vai diminuir o lixo na cidade multando as pessoas que jogam lixo no chão. Será que a gente pode botar... A solução é botar guarda também municipal percorrendo e multando as pessoas que estão com a mangueira ligada na calçada? Como é que vocês veem isso? Olha, eu entendo que o problema é de educação. Não só a educação geral, que a gente, né, tem uma crise aí muito grande, mas a educação ambiental. E não adianta você querer multar sempre agindo no final da questão. Nós vamos demorar aí 3-4 gerações. Se nós começássemos hoje um trabalho sério, um trabalho direcionado, nós iríamos demorar aí umas 3-4 gerações para ter resultado. Então não adianta querer agir no final. Então quando acabar vai ser difícil, mas quando chegar um racionamento, quando você chegar em casa e só puder tomar banho de 8 às 9 da noite, que o síndico vai abrir a cisterna para você tomar banho, lavar uma roupa, fazer alguma coisa, aí as pessoas vão se antenar. Ou então a água, que é um bem econômico, a lei é muito clara em relação a isso, ela é um bem econômico justamente para se prevenir a escassez. Se o valor ele fica muito alto, aí as pessoas vão começar a reclamar. Então, acho que está faltando um pouco de senso de coletividade aí, né, nessa questão da água. Se eu pagar mais, eu vou reclamar. Se faltar aqui na minha torneira, eu vou reclamar. Agora, enquanto tiver sobrando, as pessoas estão pouco preocupadas com o coletivo. Então, essa questão da educação ambiental para esse tema da água, na minha opinião, é fundamental. Ela precisa não multar. Não, tá ali um vazamento, tem o gato, né, que é uma forma de desperdiçar. Óbvio, tem que ser combatido? Tem, isso é um furto. Mas precisa se trabalhar do outro lado também, não só numa ponta. Lá no início tem que se começar a fazer alguma coisa, é como eu penso. Alexandre. Perfeito, eu acho que é exatamente isso. A gente precisa construir um grande pacto. Não é através da multa, não é através da obrigação do governo em cima do seu cidadão. O cidadão hoje já tem consciência de que ele trabalhando em coletividade, ele consegue grandes vitórias. Nós estamos diante de uma situação muito complexa. A água no sistema de São Paulo está faltando. E o Paraíba, ele chega aqui no finalzinho para o Rio de Janeiro. Então o governo de São Paulo já está querendo tirar mais água do Paraíba, quando indiscutivelmente isso não há condições para o Rio de Janeiro. Mas nós, enquanto cidadãos cariocas, só podemos olhar para o olho do governo de São Paulo como um todo na hora que nós conseguimos resolver o nosso problema do desperdício. Não adianta a gente chegar simplesmente e dizer, olha, o limite do Paraíba já está no final do final. Precisamos nós, como cidadãos da região de Jacarepaguá, da região da Baixada, da região daqui de Maricá, daqui de Itaipu, Piratininga, nos unirmos e criarmos um processo coletivo. E eu acho que a Rádio Nacional pode, sim, sair na frente dessa união, desse grande pacto em relação à água. Porque a Rádio Nacional, ela tem um símbolo para esse país. Quando a gente vai para o interior e vê as pessoas torcendo pelo Flamengo, pelo Vasco, pelo Botafogo, a gente vê como a Rádio Nacional penetrou em todo o Brasil. E hoje ela penetra no Rio de Janeiro com muita força. Pelo Fluminense também, né, Alexandre? Eu acho que essa bandeira precisa ser levantada. E é construindo a sociedade, o governo, as empresas, um grande pacto em relação a eliminar o desperdício. É isso aí. Bom, acaba de chegar aqui também no estúdio o Adacto Benedito, que é professor adjunto do Departamento de Engenharia Sanitária e do Meio Ambiente da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, assessor do Meio Ambiente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA, aqui do Rio, já participou conosco do programa aí. Bota o microfone aí na frente aí para você e dá um bom dia aí para a gente, Adacto, para modular. Bom dia. Isso aí, beleza, só isso. Agora, você não acompanhou o início da nossa conversa, nós já partimos, já passamos aquela fase de reclamar da falta d'água e já estamos na fase de necessidade de educação das gerações. O Leonardo estava lembrando aqui que isso é um trabalho de gerações, não é uma coisa para uma geração. E é verdade, eu falei até do hábito ancestral de se lavar, de varrer calçada com água, né? Com a mangueira, em vez de usar a vassoura. E isso é comum, você passa na zona sul do Rio, aqueles prédios luxuosos, e os porteiros estão lá lavando a calçada, varrendo a calçada com mangueira. Isso é num extrato social onde se imagina que as pessoas tenham uma consciência mais aguda do que significa esse bem finito que é a água. E, no entanto, não tem esse comportamento dessa maneira. Como é que você vê isso? Bom dia. Colo, bom dia. Antes de mais nada, eu queria me desculpar com você, com os ouvintes da Rádio Nacional, como cidadão carioca, como técnico na área ambiental. Me sinto revoltado com o que está acontecendo hoje no Rio de Janeiro, com essa obra da demolição da perimetral, que foi uma obra que o Clube de Engenharia se posicionou contrário. Por que eu estou comentando isso? Eu estou chegando agora, porque eu demorei mais de 2 horas para chegar aqui na cidade. A imobilidade, né, urbana, que provocou essa lamentavelmente, obra. Uma obra mal planejada, uma obra desnecessária. Você não precisaria demolir esse viaduto por questões exclusivamente estéticas, de vaidade, de técnico ou de políticos. Na realidade, você poderia recompor a estética com o próprio viaduto. A população não precisaria estar passando o que está passando agora e vai passar quando começar a chover, que as enchentes vão aumentar na região. Esse é o meu feeling e eu queria fazer esse protesto. Me desculpe, que eu estou revoltado. Certo. Nós estamos pagando um pato de uma coisa que não era preciso, no meu entender. Agora, com relação à tua pergunta, eu concordo plenamente que o problema da educação ambiental, ele é fundamental, mas acho que o buraco é muito mais embaixo. O problema do desabastecimento de água, do risco em relação ao futuro, a educação ambiental é uma das ferramentas fundamentais, mas como eu peguei no final da fala aí do Alexandre, eu tenho uma preocupação tão grande também em relação à sustentabilidade do abastecimento de água. É claro, sustentabilidade e educação ambiental é fundamental. Mas eu queria falar, né, já chegando um pouco atrasado e pegando o bonde andando, mas primeiro, eu ouvi falar aí no Paraíba do Sul, 90% da água que vem para a cidade do Rio de Janeiro, região metropolitana, vem do Rio Guandu, só que 90% do Guandu vem do Paraíba do Sul. E é um rio que possui bastante degradação ambiental, né? Então não adianta a gente pensar em sustentabilidade para água em desabastecimento, se você tem água hoje, pode não ter para o futuro com esse desmatamento descontrolado, com essa poluição. Então é fundamental, existem os órgãos ambientais que têm que ser mais ativos, né? Nós temos que cobrar, por exemplo, nós temos aqui, Dr. Leonardo Ferrari, eu queria fazer essa sugestão aqui para a OAB, no sentido de que existe uma lei que está muito bonita e está no papel, que é fundamental para as águas, que o Código Florestal diz que topo de morro, encosta com inclinação acima de 45 graus e faixa marginal de proteção de rio, que não esteja consolidada, obviamente, você não pode ter nada a não ser a vegetação nativa. E essa lei está no papel. Se nós começarmos a cumprir, a Bacia do Paraíba do Sul tem muito desmatamento, a Bacia do Guandu está passando por um processo muito melhor de recuperação ambiental com o comitê que eu faço parte, com o reflorestamento. Então, esse é um ponto. É, para a sustentabilidade, um exemplo que eu dou, lá em Nova York, a sociedade tomou uma decisão de proteger os seus mananciais. Então, pagavam para os produtores, todas as terras localizadas nas nascentes dos rios, para, em vez de desmatar para botar pecuária, botar a agricultura, para proteger a floresta e reflorestar e proteger o rio. Então, a população pagava. Então, o cara, em vez de ganhar dinheiro com pecuária, com agricultura, ele ganhava da população para não desmatar e proteger a floresta. Sabe qual foi a conclusão desse programa? Passou-se a ter mais água no rio para o abastecimento da água da cidade e barateou o tratamento. Então, o que se investiu na prevenção, você depois economizou na operação da estação. Isso é que está faltando. Eu sinto uma preocupação grande, porque não adianta a gente falar em sustentabilidade, em um sistema de abastecimento de água maravilhoso, se não tem água no rio. Yeah. Né? Eu tive uma discussão num programa na semana passada, lá na Rádio MEC, programa Atualidades, falando sobre esse nível baixo dos reservatórios, que é um absurdo. Há um mês atrás teve enchente em todos esses reservatórios com água sobrando. Aí fica o poder público dizendo que o problema é a falta d'água, vão passar a conta para a população pagar, aumentando as tarifas de luz, alegando para ter sustentabilidade no abastecimento. Temos que investir na proteção das nossas nascentes, na proteção da bacia. Esse é um ponto, é um gargalo. Existe um outro gargalo que me deixa muito preocupado quanto ao risco de desabastecimento. Nada, tudo é complementar ao problema da educação, que ele é fundamental. Mas é o problema do crescimento desordenado das nossas cidades. O que acontece aqui no Rio de Janeiro? Você não tem controle no crescimento das favelas. Então, começa a ter favela, a primeira coisa que se faz é botar água. E existe uma pressão política dos vereadores, o próprio governador pressiona, e a SEDAI tem que se virar. Tem que botar. Então, ela tem um sistema dimensionado para botar água na cidade, só que começa a ter ocupação irregular, que ela não tinha um sistema dela dimensionado. Então, a cidade tem que começar a aumentar os reservatórios, aumentar o nível, botar mais pressão na rede para a água chegar mais adiante. Só que a água é finita, como você falou. E hoje em dia, existe em ocupações irregulares, existe muita perda de água, que a pessoa ela paga uma tarifa simbólica. Então, porque na minha casa, se eu gastar muita água, eu vou pagar mais na minha conta. Nessas comunidades, você tem um desperdício muito maior. Então, as perdas de água, por exemplo, na SEDAI, são altíssimas. Não necessariamente por uma incompetência da empresa, mas por essa política ambiental do nosso estado, dos nossos municípios, que não é sustentável. E é isso que nós temos que botar na ponta do lápis. Então, por exemplo, se a gente quer ter sustentabilidade ambiental para o abastecimento de água, nós temos que ter sustentabilidade ambiental na gestão urbana. Então, eu tenho uma política de que nós não precisamos conviver com as favelas, que as favelas não são bom para ninguém, nem para a cidade, nem para quem mora na favela, que tem que subir morro todo dia, conviver com valão de esgoto, conviver com lixo de espécie, com risco de dengue, de mosquito, de vetores. Então, a minha colocação que eu sempre faço é se começar a tirar essas comunidades das áreas de preservação, que são os topos de morro, áreas de grande declividade, que são inclusive áreas de risco de deslizamentos, e das faixas marginais de proteção, que têm risco de inundação, e começar a se construir, em vez de crescer horizontalmente desmatando, crescer verticalmente com prédios, com toda a infraestrutura de água, esgoto, lixo, drenagem, tirar essas comunidades e botar nesses prédios e botar para fora os barracos e cobrir com floresta. E você, com isso, está acabando com o valão de esgoto, está acabando com o deslizamento, acabando com a língua negra nas praias, que foi um dos assuntos que nós conversamos aqui no último programa, né, Golo? É, e está ajudando no abastecimento, porque você vai começar, a população não estando mais no morro, você não vai ter que botar mais pressão na rede. Jogar água no morro, você tem que gastar muito mais em pressão. Agora, sem dúvida, tem que ter política pública para a educação ambiental, porque a população tem que saber que não pode julgar fazer vassoura hidráulica, tem que, independente de estar pagando ou não estar pagando, quem está pagando tem mais controle de não deixar ter desperdício de água em casa, mas isso é um programa, é uma política pública que, infelizmente, você me desculpa a sinceridade, a política pública está muito fraca no aspecto da sustentabilidade ambiental. Os instrumentos, eu penso que, com os instrumentos que nós já temos, nós não podemos transformar essa questão da água em mais uma coisa que vamos fazer uma lei para... Agora já estão querendo fazer a lei da manifestação. Então, a coisa primeiro acontece, vamos editar uma lei, de novo agir na ponta. Nós já temos instrumentos. Então, prédios novos, vamos captar água da chuva para usos menos nobres, né? Você vai lavar o carro, você vai lavar... Mesmo assim, usando essa água já captada, deveria ter, né, a preocupação em não se gastar tanto. Descarga. Hoje em dia é uma água limpa, tratada, que vai direto para o esgoto. Então, se houvesse uma consciência, né, incentivo, porque aí você vai a uma reunião de condomínio propor a criação de um reservatório. Quem é que vai ter que bancar isso? Quem vai ter que bancar é o condomínio. Aí todo mundo vai ser contra. Então, por que que não se entra, né, com um descontinho ali no IPTU para o prédio que ele fizer uma captação de água de chuva para uso menos nobre? Na verdade, tipo. existem mecanismos de renúncia fiscal, inclusive para indústrias, para tratamento de resíduos, de dejetos industriais, para despejo de dejetos industriais. Isso, inclusive, foi uma das providências que ajudaram, junto com a repressão, ajudaram a reduzir o despejo de resíduos tóxicos das indústrias dos afluentes ali na Baía de Guanabara. Agora, de qualquer maneira, está longe de ser uma solução. Eu queria que o Alexandre entrasse nessa conversa aí, porque quando a gente fala assim, o condomínio banca isso aí, você mexe na parte mais sensível do corpo humano, que é o bolso do cidadão. Você acha viável essa ideia, Alexandre? Eu acho que você tocou no ponto. Eu acho que eles têm que sair do quadrado, aquele pensamento clássico. Eu acho que processos como renúncia fiscal, incentivo para que os projetos habitacionais tenham captação de água de chuva, enfim, que a gente consiga transformar um processo que está desgastado com o tempo, esse modelo da gente discutindo a cidade partida, que uma região gasta mais, outra gasta menos. Eu acho que através de uma intervenção mais atual, um modelo de gestão em que envolva o governo, as empresas, a sociedade, em que a gente saia desse modo de pensar, de só pensar na tarifa. A gente tem que sair desse quadrado, gente. Eu acho que o grande meta hoje da sociedade, do governo, das empresas, é enfrentar o problema de uma forma mais criativa. E o povo brasileiro é criativo. Você vê soluções fantásticas em todos os nichos da engenharia, do direito, da medicina. O povo brasileiro sempre consegue chegar e trazer uma solução. Óbvio que o processo da educação é fundamental. Sem educação a gente não vai conseguir isso. Mas nós precisamos ir para campo. O apoio da mídia, trazer a população para uma grande discussão. Não podemos realmente desperdiçar água, temos que usar a água de chuva, temos que reciclar a água de esgoto para fins menos nobres. Tudo isso pode estar dentro dessa grande discussão, essa saída do quadrado e partirmos para o envolvimento de todos. Outro dia eu vi um caminhão, eu não me lembro se é da Conlurb propriamente, ou se de uma empresa contratada pela Conlurb, o caminhão jogando água, que é uma coisa até salutar de se fazer, jogar água limpando o calçado, limpando a rua. Na feira, né? Na zona, onde tem feira. É um caminhão-pipa da Conlurb. Isso, aquele caminhão-pipa, mas vem escrito assim, água de reuso. Da SEDAE, água de tratamento de reuso. É da SEDAE, né? Alegria. É de reuso, quer dizer, então, é uma água que... E nós temos já na engenharia contemporânea, aqui temos um Porto Brasílias, que é um prédio que foi construído na área do Porto Maravilha, ali na São Bento, que é bem no centro da Praça Mauá, ali na Rua Acre, essa coisa. E esse prédio, ele já utiliza, Leonardo, esse princípio que você fala. Quer dizer, a água que vai para o esgotamento sanitário é a água que sai da torneira da pia. Você lava a mão, né, ou lava o talher, ou o que seja, e a água escorre para a caixa do esgoto. Porque quando nós falamos de água, nós estamos aqui tratando do desabastecimento. Mas nós não podemos esquecer que água, o esgoto, o efluente, também é água. Então, nada o descarte mesmo. Inadequado, você acaba dois males. Você polui o que está limpo e ainda diminui a quantidade de água para o abastecimento. Então, já existem muitas normas, DZ, resolução CONAMA, própria lei de recursos hídricos, ferramentas estão aí. Eu acho que se aplicasse as ferramentas que já existem, não precisa criar mais nada, só aplicar o que já existe. Esse final de semana eu estive visitando o complexo lagunar ali de Jacarepaguá e dá pena. pelo Instituto Lagoa Viva, fez um projeto bacana ali. A gente pega aquelas balsas ali, né, atrás ali, no início da barra ali, atrás do metrô, o chefe de meio ambiente do metrô estava lá, prestando esclarecimentos e tal. Então, é de dar pena. Então, é a água limpa que a gente tem que se preocupar e o descarte também. Ali na região da Barra da Tijuca, vários condomínios, né, sem tratamento. E de vez em quando a gente vê algumas ações, né? Até síndico já foi preso ali, saiu no carro da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, essa coisa toda. Mas e a estação em si? Os condomínios às vezes desligam as estações para economizar energia e lançam o esgoto direto. Então, falta realmente a conscientização. É verdade, né? Olha só, eu queria complementar isso que foi dito pelo Alexandre e pelo Leonardo. Primeiro, foi falado em captação de água de chuva. Então, o primeiro ponto para a gente alertar o nosso ouvinte é que não é simplesmente captar água de chuva. Existe uma norma brasileira que regula os trabalhos de captação de água de chuva, que essa água de chuva, você tem que ter um tratamento dessa água, está previsto em norma, e para acondicionar, porque se você pega aquela água e guarda numa cisterna ali, aquilo pode gerar bactérias, você tem que fazer isso dentro da norma para fazer de forma técnica e pode ser foco de criador de mosquito, se você não fizer o acondicionamento adequado. Esse é um ponto. Você tem feito, né? Você tem produtos químicos que você põe no tonel lá onde você... Sim, a cloração, mas isso é tratamento. Mas isso é tratamento. Mas isso está previsto na norma. É só para... Não é. Agora... Esse é um ponto. O outro ponto é o seguinte: para você fazer captação de água de chuva tem um custo, né? Então, é muito importante para a gente, inclusive, o que o Alexandre e o Leonardo sugeriram, é que se crie políticas públicas. A gente volta sempre para as políticas públicas, para criar estímulos. Quer dizer, os produtos, por exemplo, produção de energia solar nos telhados. Os produtos que são sustentáveis tinham que ter, eu sou favorável até a isenção de impostos, isentar porque é produto que tem benefício ambiental, que vieram retorno para a sociedade. Da mesma forma, captação de água de chuva, aquelas instalações que são vendidas para aproveitamento de água de chuva, tem que ter uma política pública para reduzir o imposto, porque aí viabiliza, a população começa a fazer, porque fica viável, que hoje em dia um dos aspectos é a parte do custo. Você vai ter que gastar para implantar aquilo, só depois de vários anos é que você vai empatar com a água da SEDAE, que você está pagando, que você vai economizar. Isso tem que ser visto. Um outro ponto que eu queria abordar é para a população ter consciência dentro dessa educação ambiental. Não sei se já foi dito aqui, que 97,5% de toda a água do planeta é água do mar, que a gente não pode usar. Sobram quanto? 2,5%. Desse 2,5%, 1,8% está preso nas calotas polares. Então, a água que a gente pode usar é só 0,7% de toda a água do ciclo hidrológico. Quer dizer, você tem aí uma questão da água... Ela é finita, não é... Sim, da água doce. Salgada, que é a água do mar, da água doce, e dentro da água doce é a água potável, que é menos ainda. Não é isso. Água doce é água que você pode usar para abastecimento da água. A água de um rio não é potável. Você tem que tratar. A água potável é aquela água que a gente pode beber. Uma água de manancial hídrico. Para ser potável, ela tem que estar dentro dos padrões de potabilidade. Sim. Agora, para a natureza produzir água doce no ciclo hidrológico, ela precisa da floresta. Não adianta ter chuva para ter água doce, porque a floresta pega a água da chuva e infiltra e acumula essa água no reservatório da natureza, que são os lençóis freáticos e os lençóis artesianos. E em época de chuva, então, ela amortece enchente, e na época de estiagem que não tem chuva, ela bota mais água no rio. E é isso que garante o escoamento dos rios, é isso que garante a vida dos rios, que os rios têm os peixes, os fitoplânctons, os zooplânctons, toda a biodiversidade depende dessa recarga de água de chuva que a floresta faz. Então, eu queria somente comentar a importância da implantação para a gente poder ter sustentabilidade da água, de alguns fatores que alguns foram ditos aqui, isso que eu queria complementar. Para nós termos políticas públicas com sustentabilidade ambiental, nós precisamos ter primeiro, então, o quê? Reflorestamento. Então, a gente não adianta ficar falando só aqui no caso da SEDAE, no caso interno da cidade, tem que ver que às vezes o manancial está lá na região rural, nós temos que primeiro reflorestar o manancial, priorizando as nascentes, as áreas de APPs, áreas de preservação permanente, que eu já citei. Segunda política pública, que também está muito fraca, é monitoramento ambiental. Nós temos que medir vazão dos rios, nós temos que medir qualidade, nível d'água, qualidade de água, medir chuva, fazer georreferenciamento para uso e ocupação do solo, quanto maior desmatamento. Você tem que medir isso em tempo real. Hoje em dia, com a tecnologia, você pode ter isso na tua mão para coibir um desmatamento irregular e o risco de erosão na bacia que vai poluir o rio. Bom, e esse monitoramento, ele é fraco, não é deficiente. Terceiro ponto, aumentar a permeabilidade da bacia. Então, se fala muito, foca muito no problema dos reservatórios e, na realidade, a bacia está toda degradada. Então, o reflorestamento é uma delas. Mas foi dito aqui, você pode, na própria área urbana, aumentar a permeabilidade da área urbana, implementar nas áreas agrícolas, aumentar a recarga de água de chuva com obras de engenharia baratas, valas de terraceamento, bacias de recarga, sem prejudicar as atividades rurais. Você pode fazer políticas públicas sustentáveis no saneamento, por exemplo, o esgoto que foi dito pelo Alexandre antes, em vez de eu descartar isso no rio, poluindo o rio, que é um muitas vezes pode ser usado mais para baixo como manancial de água, vamos fazer o reuso desse esgoto, reaproveitando o lodo do esgoto como adubo, o esgoto tratado para fazer irrigação, recarga de água subterrânea, o lixo que hoje em dia acaba chegando direto ou indiretamente no nosso rio. Você vê os rios aqui da cidade do Rio de Janeiro, são verdadeiros valões de esgoto e estão todos muito assoreados. O que que o governo está fazendo para combater isso? Botando eco-barreira, é brincadeira. Você não deve deixar o lixo entrar no rio. E botando estação de tratamento de rio, jogando produto químico no rio, matando os rios, ao invés de investir num saneamento sustentável. Então, poluição é desperdício. Agora, existe mais uma política que é fundamental. São as políticas limpas de gestão. E aí nós temos soluções sustentáveis exatamente para você conseguir ter um desenvolvimento sustentável na bacia com políticas limpas. Ao invés de você, por exemplo, construir grandes barragens para fazer o abastecimento de água, vamos aumentar o reflorestamento. O Golo, não sei se você tem pesquisado, tem um grande problema hoje em dia no nosso estado, que é o problema da barragem que eles querem fazer lá no Rio Guapiaçu para atender ao Compers. Não sei se você está a par disso. Compers. Aquilo ali vai ser um caos, que eles vão fazer uma grande barragem que vão arrebentar com esse rio. Isso é uma das questões em torno do Compers. Exatamente. O Compers em si já mas é muito discutido. Mas isso mostra que as políticas lá públicas, você conseguiria obter mais água naquele rio simplesmente aumentando o reflorestamento naquela bacia, implementando obras sustentáveis de aumentar a permeabilidade e, obviamente, fazer barragens bem menores para você conseguir a água que você quer sem gerar danos ao rio e sem piorar a qualidade de água, que é um problema seríssimo que nós temos hoje na qualidade de água do abastecimento da água, é eutroficação. O pessoal constrói grande barragem, a água fica estagnada e começa a geração de algas que geram cianotoxinas. E é a água que vai atender o abastecimento da população. É, que vai chegar. Alexandre, queria que você entrasse um pouco aí na conversa. Não, está ótimo. Essa conversa está um somatório de energias. Isso é muito importante. Nós vivemos uma região hidrográfica que deve ter a Baía de Guanabara, no seu entorno, 12 milhões de cidadãos. Nós jogamos nessa Baía de Guanabara 6 mil litros por segundo de esgoto. Tá? Nós nos comprometemos com uma meta olímpica em chegar com a Baía de Guanabara com pelo menos 50% só do esgoto que é jogado, tratado. Pois bem, é essa grande realidade que a gente tem que enfrentar. E isso, todo mundo está convergindo, olha que beleza. Precisamos criar um grande pacto, um pacto em que a gente pegue a água de reuso, pegue a drenagem urbana da cidade de uma forma mais sustentável. Não adianta nós só queremos fazer com que a água corra rápido para os nossos, longe das nossas casas. A gente precisa entender que tem que haver uma certa permeabilidade nas políticas urbanas de crescimento. A permeabilidade do solo tem que ser preservada. Então, eu acho que tudo isso está convergindo. Você vê que todos nós estamos aqui conversando com a ajuda da Rádio Nacional, chegando aos lares das pessoas. Estamos hoje às vésperas de constituir o plano de bacia da região hidrográfica da Baía de Guanabara. É muito importante que esse plano seja discutido da forma mais democrática possível. Que o CREA, que a OAB, que a Rádio Nacional, enfim, que toda a mídia, toda a população possa se debruçar sobre essa grande questão. Nós estamos vivendo uma situação que todos sabemos. Há um estresse hídrico no estado. Não há água suficiente para abastecer. O COP acabou de entregar o Plano Estadual de Recursos Hídricos, o primeiro Plano Estadual de Recursos Hídricos do nosso estado. aponta de uma forma muito clara diversas questões, mas uma dessas é o estresse hídrico que nós estamos vivendo. O consumo de água de São Paulo está crescendo. Eles estão querendo tirar água do Paraíba. Não podemos simplesmente abaixar a cabeça e não colocarmos a população com conhecimento dessa situação. Essa situação é dramática. Porque se a cidade de São Paulo começa a tirar água do Paraíba, vamos estar com questões muito mais problemáticas aqui da nossa região. Ah, com certeza. A questão do manejo, do favorecimento em relação aos nossos mananciais, a proteção dos mananciais, muito bem colocado, precisa ser ativado. O melhor momento que nós temos é esse. Estamos começando a estudar o plano de bacia da região hidrográfica da Baía de Guanabara. Uma região que é repleta de desafios, mas repleta de pessoas que estão com vontade de encontrar soluções. Nós vemos as universidades, vemos a OAB, o CREA, a BIDJA. Eu acho que a hora é essa. Olha, vamos colocar o nosso time de campo. Nós, como cidadãos apaixonados por essa região, nós precisamos resolver de uma forma pactuada. É uma notícia não boa. Não através de multas, não através de... Mas através do conhecimento, de divulgar essa situação que nós estamos vivendo. Ok. Você vê esse momento que a gente está compartilhando, essa conversa fantástica que você está colocando nos lares das pessoas. Legal, falou, Alexandre. A hora é essa. Essa notícia é muito boa, né? Que estão ficando prontos aí os planos, porque existem até os sites, né, do Subcomitê de Bacia ali da Baía de Guanabara. E a lei é de 97, a lei de recursos hídricos é de 97, está ficando pronto agora, né? Um pouquinho de tempo depois, né? Na verdade, o poder público tem a sua parcelinha anos. Aí, olha, existem projetos ali, para até para o transporte, a água também como sendo utilização, meio, a lei prevê isso, de utilização da água, o transporte hidroviário, né? Ali aquela região... não vamos discutir aqui impactos, isso os estudos, né, teriam que dizer. Existem projetos, até os barcos com captação de energia solar, para você transitar ali. Tem conhecimento disso? É um projeto muito legal, de você transitar ali por aquele sistema lagunar ali, você vê Recreio, Barra, ali de barca. Na verdade, existe projeto, assim como você tem a barca Rio-Niterói, porque não havia ponte, então havia essa necessidade, você tem o projeto do aproveitamento também. Você pode ir por mar, bicho, você pode ir até a Barra da Tijuca, você pode ir. E não se usa isso porque nós vivemos, eu acho que nós vivemos uma opção do transporte rodoviário de passageiros e de carga também, que raramente você consegue... superar, você consegue furar esse monopólio, esse bloqueio, né? Mas eu acho que as soluções estão aí, são cada dia mais baratas, acessíveis e mais fáceis até de nós executarmos. Nós que estamos nesse estágio de desenvolvimento que estamos hoje, temos soluções até mais baratas do que países pós-industrializados que têm de fazer adaptações muito maiores e têm recursos muito menores, recursos naturais muito menores do que nós. Só um parêntese aqui. Existem já países do Oriente Médio gastando fortunas para desalinizar a água, para consumo humano. Quer dizer, só pode usar a água do mar. Só porque eles não têm opção. Aqui a natureza ainda foi, né, generosa com o nosso país aqui. Então, será que a gente não é muito mais inteligente a gente começar a preservar agora para não chegar nesse estágio? Porque aí, quando chegar lá, aí todo mundo tiver que pagar uma fortuna, ou então já querem começar a cobrar mais, porque é a usina, né? É a termoelétrica, é isso, para energia e tal. Vamos esperar chegar nesse ponto? Ter que gastar ao invés de se preservar agora? Olha só, tem tantos assuntos ricos aqui que estão sendo discutidos. Primeiro, vamos precisar de mais um programa. Olha, mais um programa, sugiro isso. Olha só, a transposição do Paraíba do Sul, estou bem a par, o Alexandre tocou na ferida. São Paulo quer de forma bastante simples, estou precisando de mais água, vamos tirar mais, que se dane para jusante. É o Rio de Janeiro, quando os mananciais de água lá do Paraíba estão todos degradados. Então, em vez de querer tirar mais água do Paraíba do Sul, tem que se exigir que São Paulo comece a fazer seu trabalho de casa, como o Rio também tem que fazer o seu. Não estou dizendo que o Rio está bem, não, nem Minas. mas de reflorestar as nascentes, preservar para eles terem mais água, porque aquilo que eu falei, a floresta é a melhor forma de produzir água doce na natureza. Agora, o problema é grave, sim. O problema da água, gente, não é para o ano que vem, não. Não é para o próximo século, não. É para os próximos anos, para as próximas décadas. Por exemplo, se uma cidade tem uma determinada população hoje, isso aí é certo. Essa população vai crescer. Está crescendo naquela região de Itaguaí de forma acelerada. Só que vai ter água para isso tudo. Então, essa preocupação nós temos que ter agora, para daqui a alguns anos não ter problema grave. Que o que a gente vai fazer se não tiver água? Com relação ao problema que foi discutido aqui da Baía de Guanabara, como da Lagoa da Barra da Tijuca e Jacarepaguá, tudo vai para o mesmo foco. Você só consegue despoluir as lagoas costeiras, você só consegue despoluir a Baía de Guanabara se você despoluir os rios drenantes. Então, a política sustentável da bacia hidrográfica, quando você faz essa política sustentável, você não só recupera os mananciais, como você protege as lagoas costeiras, protege a Baía de Guanabara. E aí eu queria até contar com o apoio do Alexandre aí na região aí, vinculada à Baía de Guanabara, porque nós temos que cobrar da Baía de Guanabara posições do comitê, por exemplo, com relação às instalações de estações de tratamento de rio, que é o que o governo do estado quer implantar, várias estações nesses rios da Baixada Fluminense, que eu sou totalmente contrário, como já falei. Nós temos que buscar soluções técnicas para não deixar o esgoto entrar no rio e não ficar jogando produto químico no rio como se o rio fosse um valão de esgoto. Na verdade, tá, você mata errado, o rio, né? E é uma obra caríssima. Segundo, fazendo no final, com relação à barragem no Rio Guapiaçu, o Comitê da Baía de Guanabara tem que se posicionar, porque você vai gerar um problema ambiental gravíssimo para a bacia hidrográfica da Baía de Guanabara, que esse é um dos mananciais que tem boa qualidade, que está degradado, e que essa obra vai gerar muito impacto. O Comitê da Baía de Guanabara tem que ter uma posição firme para ver se consegue melhorar a sustentabilidade dessa obra. Agora, nós temos que investir na despoluição dos rios. Com relação ao problema dessa navegação nas lagoas da Barra, é um dos problemas também, é o problema da poluição. E aí nós não podemos nos calar para um outro grande projeto que eu estou me posicionando totalmente contrário, que vai tá querendo fazer uma dragagem de 6 milhões de metros cúbicos daquelas lagoas, para julgar isso na faixa marginal de proteção das próprias lagoas, sobrecarregando as lagoas. Isso, para mim, seria um crime ambiental, que faixa marginal tem que ser preservada. E qual é a preocupação que eu tenho? Como o problema de saneamento não está resolvido, aquela quantidade toda de esgoto na maré de enchente, a água do mar vai entrar na lagoa, botando oxigênio e salinizando a lagoa, mas na maré de vazante esse esgoto pode vazar, não, devem vazar em direção ao mar, colocando em risco as praias da Barra. Eu tenho essa grande preocupação, porque essa obra está sendo feita a toque de caixa. Como foi feita a demolição do viaduto da Perimetral, como está sendo feita essa obra da barragem do Rio Guapiaçu, e a sociedade tem que ter uma posição, porque a licença está saindo rápida, não está tendo discussão com a sociedade, e depois que a gente viu como acontece hoje com o viaduto da Perimetral, que nós estamos pagando o pato, vamos pagar o pato com essa obra dessa dragagem enorme na Barra da Tijuca, como a população vai pagar o pato depois em relação a essa grande barragem lá do Rio Guapiaçu. Antes de passar para o Alexandre, eu queria só, até lembrando aqui, Alexandre, que você toque nessa questão também, que o Adacto acabou de lembrar, das consultas e da interferência da sociedade civil organizada nessa tomada de decisões, no traçado das políticas públicas. E nós vemos e temos visto, ele citou o exemplo do elevado, eu citaria também o exemplo das obras da Copa do Mundo e as obras das Olimpíadas, que a população e as instâncias da população, de uma forma geral, elas são solenemente ignoradas, quando não formalmente chamadas a homologar decisões que já estão tomadas. Eu queria que você entrasse, aproveitando essa coisa da região oceânica e de Niterói, que parece que a situação não é tão grave quanto aqui, mas não é verdade. A Lagoa de Piratininga é gravíssima. Pois é, não é tão... Aquela é gravíssima e tão quanto as outras. Pois é. Vamos lá. Essa questão colocada é fundamental. É de um valor incrível que a gente traga esse tema para a gente dialogar com a população. Não é possível mais nós, como sociedade civil, aceitarmos que obras sejam licitadas com anteprojeto. Isso é inadmissível. Um anteprojeto, ele não está com os temas estudados profundamente para que se possa ter uma obra licitada. Eu acho que o CREA tem um papel importante nesse aspecto, a OAB também, nós temos como todos nos reunirmos e deliberarmos numa coisa proativa. A gente não quer realmente atrasar que as obras sejam demoradas 10 anos. A gente sabe que o processo, mas ele tem que ser antecipado de projetos. Imagina, todos nós vamos construir alguma coisa na nossa casa e a gente começa com uma obra de reforma sem sabermos exatamente o que a gente quer fazer. O que que vai acontecer? Obviamente a gente vai gastar mais, vamos gastar mais tempo. Então, o que nós estamos fazendo em defesa da velocidade é gastar mais tempo depois. Uma obra como essa da Barra tem que ser profundamente estudada. A obra da Lagoa de Piratininga é um exemplo da coisa mais louca possível. Abrir um canal do túnel para salinizar a lagoa. Nós, da sociedade civil aqui da região oceânica de Niterói, nós não temos o menor interesse em que a lagoa seja salinizada. A gente não quer a lagoa como um diluidor de esgoto. A gente quer a lagoa com aqueles pássaros que lá vivem, com aquele Alexandre, com aquela beleza bucólica. Alexandre? E a mesma coisa está se repetindo. Quer dizer, alguém faz um anteprojeto, a licitação vai para a rua, é contratado, o dinheiro é empenhado e depois a gente está cansado de ver exatamente isso. A obra que não vai para frente porque teve um detalhe do projeto que não estava contemplado. Então eu acho que a gente precisa, de uma forma muito madura, chamar o governo para um diálogo proativo. Afinal de contas, não tem mais sentido hoje termos projetos iniciando sem um projeto executivo. Bem, nós estamos caminhando para o final do programa. Eu queria agradecer a audiência do Hélio Moreira e de Niterói, daí de Niterói, que parabeniza aqui o Tema Livre e os participantes pelo tema escolhido hoje, pela profundidade com que está sendo tratado, apesar do tempo escasso. Agora eu queria que cada um fizesse a intervenção final, porque nós estamos caminhando já para o fim, começando com o Adac Totoni. Eu vou fazer a intervenção até para colocar, isso, complementar rápido e fechando, puxando da Alexandre. Eu acho que o problema, como você citou, o CREA, a OAB, o Conselho de Biologia e outros órgãos, mas, por exemplo, o CREA, essas obras todas estão regularizadas perante o CREA, tem a RT, as empresas estão regularizadas, o gargalo, no meu entender, é o licenciamento ambiental, que o licenciamento ambiental está deixando as coisas, se o projeto não é muito bom, o CREA não pode fazer nada, porque quem tem que fazer é o órgão que está dando a licença, desde que esteja com tudo em dia. Então eu acho que o gargalo está aí. E para eu concluir, e isso que a gente tem que exigir à sociedade, licenças ambientais mais firmes, com mais vigorosas e que exijam projeto de qualidade. E aí sim, se existe um projeto fraco, ela não deve dar licença, é por aí o caminho. Agora, só para fechar, eu queria deixar uma mensagem com os ouvintes aqui da Rádio Nacional e com quem com os que estão participando aqui da mesa, que eu acho que tudo vai para um ponto só. Eu acho que o futuro do planeta, o grande problema do planeta não está, como dizem, no aquecimento global, nas mudanças climáticas, que se fala muito. O problema do planeta é falta de sustentabilidade ambiental. Então nós temos que ter sustentabilidade, não só nas políticas públicas, nós temos que ter sustentabilidade ambiental na nossa vida, economizando água, tendo consciência, não procurando fazer mal para os outros, procurando votar com consciência. Tem muita coisa, não é só tacar a pedra no poder público. A gente tem que exigir do poder público, denunciar e fazermos a nossa parte. A verdade, as pessoas tendem a dizer que a poluição é o problema da poluição, mas a poluição é a pior poluição, é a nossa mesmo, nós mesmos. Né? Temos que ter essa consciência. Né? Para terminar, então, a intervenção final, vou chamar o Alexandre e depois o Leonardo Inferra. Tá? Alexandre, você para dar um balanço final e palavra final para o nosso ouvinte. Um balanço final é de agradecimento a você esse espaço para poder trazer para a população um tema tão importante. E que a gente traga a população para dialogar essas grandes questões. E sem a mídia do nosso lado fica muito difícil. Queria agradecer a todos que participaram, especialmente ao público que está escutando, pela paciência para escutar a nossa emoção, a nossa vontade de trazer para vocês as grandes questões. E aproveito, né? Posso fazer um convite Certamente. Do meu companheiro aqui do CREA? Certamente. Nós aqui na região oceânica de Niterói temos o subcomitê Itaipu-Piratininga, e seria muito importante dar um processo de renovação do subcomitê, que o CREA venha participar do subcomitê de Itaipu-Piratininga, porque as questões aqui estão muito, debatidas, dialogadas, tem temas de poluição de lagoas, de falta de água, de esgoto, enfim. Seria muito importante para trazer o CREA aqui e trazer também para toda a população da região oceânica que puder participar dos comitês locais. Na região da Baía de Guanabara, nós temos 6 subcomitês. A OAB participa do subcomitê de Lagoa de Jacarepaguá, uma contribuição incrível. Temos o subcomitê leste, que envolve toda essa região da barragem do Guapiaçu, que o nosso companheiro levantou aí. E pelo que eu andei sabendo, vai ter uma reunião amanhã, quarta-feira, do subcomitê leste, para debater exatamente esse tema da barragem do Guapiaçu. Ok, Alexandre. E temos o comitê de oeste e de Maricá, que está enfrentando toda essa questão de projetos, de porto, enfim. Trazer a sociedade para dentro dessas questões, eu acho que é a grande alegria que todos nós vamos ter. Legal, muito obrigado, Alexandre. Agora vamos ao Leonardo Ferraro. Eu queria encerrar lembrando que alguns acreditam que nosso planeta ele é equiparado a um ser vivo, né? Teoria de Gaia, quem quiser pesquisar um pouquinho mais. E em questão do aquecimento, como eu escutei nesse final de semana, a Terra está doente, ela está quente. Quando a gente fica com febre, nosso corpo, ele esquenta, né? Ele tenta expulsar as bactérias. Então é bom a gente baixar a temperatura do nosso planeta antes que o planeta tente expulsar os que estão fazendo mal a ele. Muito obrigado pela oportunidade, um bom dia a todos. E aproveitando essa metáfora aí, não é com analgésico nem com antitérmico que você vai baixar acabar com essa febre, é com medidas mais graves, mais drásticas. Quero aproveitar para fazer o registro aqui de que enquanto nós estamos conversando isso, está vazando água na rua, lá na esquina da Miguel Lemos com a Barata Ribeiro e Copacabana, desde as 3 horas da manhã, que arrebentou um cano ali embaixo, e está vazando água, está interditada a rua, vazando água, e a SEDAI está lá dizendo, olha, eu não sei que horas, não sei por que está vazando, não sei que hora que vai ficar bom, e isso é cada segundo, quantos litros de água que não são, né, Daco, isso aí, né? É isso aí. Gente, muito obrigado pela audiência hoje. O programa tratou da falta d'água, da questão da água, muito mais ampla do que a falta d'água, com a Dacto Tony, professora adjunto do Departamento de Engenharia Sanitária e do Meio Ambiente da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e assessor de Meio Ambiente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro, o CREA, o Leonardo Ferraro, advogado, membro da Comissão de Direito Ambiental da Seccional Barra da Tijuca, da OAB do Rio de Janeiro, e também pelo telefone a participação do Alexandre Braga, diretor do Conselho Comunitário da Região Oceânica de Niterói. Um bom dia para você, um ótimo começo de semana, e amanhã às 10h05 o Tema Livre estará de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A produção foi de Marcos Leite. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.